Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Nós somos os Críticos Coisa Nenhuma. Quem fala é Matheus Dess. Aqui é o Thiago Sepúlveda. Aqui é a Carol. E aqui é o Thiago Viana. E esse é o CCN Indica de número 4. Eu já vou trazer pra vocês um jogo, porque às vezes eu também jogo. Às vezes eu sou filho de Deus também, então tem que dar uma o relaxada. O Thiago é o cara mais versátil, né, de todos. Um dia é um jogo, um dia é um tipo de bicicleta, outro dia é um livro. É, justamente. E o jogo que eu vou trazer hoje é legal. Ele chama Chroma Squad. E ele é legal porque ele é do estudo Beholder Studios, que é um estúdio que nasceu aqui em Brasília. Eles ficaram bem famosos por aquele Knights of Pen and Paper, que é aquele joguinho que você é um mestre de RPG, né? Depois disso, eles estouraram mundialmente com Chroma Squad. A história do jogo é uma equipe de dublês de Tokusatsu, naquele estilo Changeman da vida, estilo Super Sentai, que é o que deu origem aos Power Rangers, né? E essa equipe decide abrir o seu próprio estúdio de TV. Então, assim, eles decidem largar de ser dublê pra passar a ser os próprios personagens principais do Tokusatsu. Do Tokusatsu estilo Power Ranger, como eu havia dito. E o jogo, assim, é tipo, é engraçadíssimo pra quem assistiu isso quando era criança. Eu acho que poucas pessoas assistiram Changeman e Super Sentai, mas quase todo mundo tem a referência dos Power Rangers, né? Inclusive, algumas crianças dos anos 90 devem estar explodindo a cabeça aí por não saber que Power Rangers se originou no Japão. E os Super Sentai se originaram de um anime, tá? Então, isso vem de muito antigamente, essas roupinhas coloridas. Ah, inclusive, uma curiosidade completamente aleatória e sem sentido. Os líderes do Super Sentai, do Power Ranger, geralmente eram o vermelho e o branco por causa das cores da bandeira do Japão. Nossa! Caraca! Isso é coisa... Faz muito sentido. É coisa que poucas pessoas sabem, saca? Bom, enfim, o jogo é super engraçado, ele é um RPG Tactics. Pra quem não conhece esse estilo, o RPG Tactics, ele é por turno, então você controla um certo número de personagens e aí você tem seu turno que você pode andar ou atacar ou andar e atacar, dependendo da distância que você tá de cada personagem, de cada inimigo. Também tem um pouco de gerenciador, de gerenciamento mesmo, porque você tem a sua produtora, né, de seu estúdio, e aí você tem que gerenciar os recursos do estúdio e tal, os itens que você coleta durante o jogo. É, e é justamente aí que o jogo brilha, porque geralmente quando você vai jogar, geralmente não, mas alguns jogos indies que você joga, é tipo um jogo super legal, super bonito, mas é um jogo de 2 horas, sabe? E o Chroma Squad não, o Chroma Squad é um jogo complexo. É, como eu disse, é um RPG, então você tem, como o Thiago falou, você tem total controle do seu estúdio, e aí você escolhe estratégia pra ganhar mais dinheiro, pra ganhar mais popularidade. Tem itens que você pode comprar com o dinheiro que você ganha com cada episódio. Você pode fazer seus próprios itens com o que você dropa. E assim, tem uma caralhada então, ele funciona, de personagens. Tipo, dentro e fora dessa série de TV. Tipo, dentro você tem as batalhas e fora você tem esse gerenciador. É isso? É justamente isso. As batalhas, inicialmente, elas funcionam como se fossem episódios. Então, tipo, cada batalha e cada chefe que você luta são episódios da série que você tá gravando, sabe? E aí fora, como você disse, você gerencia o estúdio. É, e assim, o jogo não é bobo, ele não é fácil. Eu já tô com 19 horas de jogo, não zerei ainda. E teve chefões que eu demorei pra passar. Então assim, os caras da Behold, eles fizeram um trabalho muito bacana, muito complexo. É um jogo assim, que se você gosta de Tactics, porque é um estilo que nem todo mundo gosta, sabe? Mas se você não conhece, ou se você gosta, vale a pena procurar, olha os gameplays. Eu me diverti bastante jogando, ainda não zerei, como eu disse, mas até agora a história tá bacana, teve um plot twist, assim, tá um pouco de spoiler, mas tem um pequeno plot twist, além das piadas. Rolou umas conversas na internet sobre esse jogo, uma questão de que a Saban, ou a Saban, é o estúdio, os donos da marca dos Power Rangers, eles tentaram processar a Behold por conta desse jogo. O jogo era pra ter sido lançado bem antes, só que eles tiveram que mudar o design de vários personagens por conta disso. Sim, assim. Porque eles acusaram de plágio e tal. E aí acabou que eles... Eu não lembro muito bem, mas parece que eles entraram em um acordo, né? Com a Saban. Saban. Eu não sei se é japonês ou se é inglês. Saban, isso. Eles entraram nesse acordo, só que é engraçado porque o pessoal acabou refletindo um pouco do que aconteceu na história do jogo, né? Porque tem todo aquele lance com o produtor dentro do jogo. Isso já é bem no início, né? Da história do jogo. Uhum. Que ele tenta processar eles depois que eles saem do estúdio dele. É tudo assim, você pega a referência dentro da história, já sabendo, né, que rolou isso com a Saban. É bem engraçadinho. É, isso é bem legal. tal. Inclusive, todos os criadores do jogo estão lá, em formato de pixel art. Ah, é importante falar isso também. Eles fizeram isso no PN Paper também. É importante falar isso também. O jogo é todo pixel art, tá? Mas em nenhum momento tira a beleza. Só aumenta, eu acho. Fica aí pra vocês, então. O jogo tá disponível na Steam. Chrome Squad, vale muito a pena. Ele é baratinho e vamos auxiliar aí o mercado de jogos indies do Brasil. Tá crescendo e Chrome Squad é uma prova de que tem futuro, viu? E agora a gente vai lá pro outro Thiago pra ver o que ele tem hoje aí pra contar pra gente no improviso da noite. Hoje eu vou trazer o momento Netflix da noite, dia, barra tarde. É o momento ruiva. Não sei se vocês repararam que até agora, acho que cada episódio teve alguém que falou alguma coisa de alguma coisa da Netflix, né? Cara, até o Silvio Santos indica Netflix, né? Quem... Por que a gente não vai indicar? Bom, mas o cara ganhou o pacote de vitalício, né? Então, ele vai indicar. Tá melhor que a gente, né? Eu vou falar do BoJack Horseman. Eu não sei se vocês já viram lá no catálogo do Netflix, mas é um desenho original da Netflix. Quando eles anunciaram ano passado, eu vi uns textos, umas análises, parecia alguma coisa meio Family Guy, meio Simpsons. Na época eu tava assistindo o Family Guy pela Netflix também, e eu fiquei com vontade de assistir porque já tava pilhado e tal, tava quase, quase terminando todos os episódios que tinham disponíveis do Family Guy. E quando eu peguei esse BoJack pra assistir, eu notei que tem um pouco disso, né, desses desenhos pra adulto, que tem essa comédia meio de humor negro e é ácido, piadas, né, uma comédia muito ácida, umas piadas preconceituosas pra caralho que você fica meio desconfortável. Mas além disso, eles têm também um pouco de continuidade na história. Eles montam os personagens, né, e diferente dos Simpsons e do Family Guy, eles seguem a história de cada personagem, assim, meio que termina um episódio e no próximo vai continuar aquela história. O nome do desenho é BoJack Horseman, né? Então, tipo, Horseman, você já acha que... Já pega que é um cara a cavalo, sei lá. Ele tem um pouco desse lance... É, uma coisa meio personificação, assim, de animais. Animais meio humanoides, assim, meio... É meio bizarro. É como se fosse um mundo real. Né? Isso, exatamente. Antropoformização. É como se fosse um mundo real, mas com esses animais convivendo com os humanos. E aí que o BoJack é um cavalo, ele era um ator de uma série, tipo série de comédia dos anos 90, final dos anos 90, uma sitcom do tipo, não sei se vocês vão lembrar, aquela que passava no SBT de acho que 3 é demais. Sim. Que era, tinha as gêmeas Olsen, né? Que vai pois ter aí... um reboot agora. Sério? Vamos voltar. Original Netflix. Por quê? Sério que era é Netflix ainda? Aí vai ser 3 é demais versão BoJack Horseman, né? O BoJack, ele era esse ator dessa série. Depois que se encerra essa série, né, ele vira um desses atores de Hollywood meio esquecidos e que fizeram só um papel na vida. E aí, tipo, a série meio que segue a partir desse ponto da vida dele. Um cara a cavalo, meio depressivo, meio arrogante. É aquele tipo de estereótipo de artista, artista fudido e tal. Seguindo isso, ele insere alguns personagens. Tem uns que são muito interessantes, tipo um amigo dele que mora no sofá dele. Assim, ele dorme no sofá, vive no sofá, é meio bizarro. E ele é dublado pelo Aaron Paul, aquele cara do Breaking Bad, né? Bitch! E aí que assim, a série, como eu tinha dito, né, ela tem essa parada meio desenho adulto, ela tem essa coisa de contar uma história e continuar, né, pelos episódios, mas ela também tem uns episódios que são dramáticos pra caramba, assim, pesados demais, principalmente no final das temporadas. Recentemente saiu a segunda temporada, inclusive é por isso que eu tô falando do BoJack, porque eu assisti a série praticamente um dia só, a segunda temporada. É curtinha, 12 episódios de 20 minutos. Assiste rapidão. E aí, assim, no final da primeira temporada e da segunda, apesar, é muito pesado. É absurdamente pesado. É umas coisas que misturam, né, essa acidez, esse humor negro, com questão de depressão, de as coisas dando errado pros personagens. É bem tenso. E seria essa recomendação, pra quem tá afim de dar umas risadas e sofrer ao mesmo tempo. E sente falta também desses desenhos mais menos inocentes, né, que a gente tem, tipo Simpsons, né? tem essa novidade do Netflix que sempre entrega um conteúdo legal. E eu tô vendo aqui a nota que os episódios têm as notas boas, né? Vocês já chegaram a assistir algum episódio? Eu assisti o primeiro episódio, aí depois eu dei uma esnobada, assim. Mas agora eu acho que eu vou dar uma chance. Assim, ele não é aquela comédia... Eu não acho ele tão engraçado quanto Simpsons ou Family Guy. Mas eu acho que ele tem uma pegada meio diferente por conta dessa questão de construir personagens. Assim, meio que o humor dele é um plus, assim. É algo a mais. Então agora a gente vai lá com a Carolina pra ver o que ela tem de bom pra contar pra gente essa semana. Hoje eu vou dar uma indicação de livro de novo e vai ser outro livro do Neil Gaiman, porque é só isso que eu leio, parece? Pode marcar aí, ouvinte, no bingo do CCN Indica. Thiago falando de coisa aleatória. Cada um dos três eu falei de uma coisa diferente. É só dessa vez que eu vou repetir. É, o Neil Gaiman indica, né? Indica Neil Gaiman, não sei. Sacanagem. Olha o bullying, deixa a menina falar. Então tá. Oi, gente. O livro de hoje é Lugar Nenhum. Mais uma vez, um livro do Neil Gaiman. Ele é destinado para um público mais adulto, inspirado numa série. É uma série que o próprio Neil Gaiman escreveu. Se eu não me engano, foi pra BBC. E ele achou que era um universo que podia ser mais explorado e resolveu adaptar para um romance. É muito interessante. Ele tem uma pegada mais ficção fantástica e menos ficção científica. Inclusive, não tem nada de ficção científica. Tem mais a pegada do Neil Gaiman, né? De fantasia. Isso. Porque o que eu recomendei da outra vez, ele era bem mais puxado pra ficção científica, né? Mesmo tendo a fantasia no meio. Esse é totalmente de fantasia, é muito bacana. Ele conta a história do Richard, ele é um cara normal, que tem uma vida totalmente normal, até o dia que ele ajuda uma menina, que tá machucada na rua. Essa menina, o nome dela é Dor, ela vive na Londres de baixo. Dor, tipo porta? Tipo porta, exatamente. Nossa, que horror. Ela vive na Londres de baixo, que é um submundo que existe. Ela pede ajuda dele, ele ajuda ela. E quando ela vai embora, ele descobre que ele deixou de existir. Os amigos, a noiva dele, ninguém lembra dele. A casa dele não é mais dele. E ninguém enxerga ele. E aí ele resolve ir atrás da Dor pra ver o que tá acontecendo, sabe? Porque é meio de terror, né, esse livro aí. Parece. Tipo, é uma coisa terrível pra se acontecer. Ah, então a Dora é tipo a porta pro outro mundo, olha aí. Não é, dá pra fazer essa ligação, é massa, gente. Mas ele parte pro submundo, que é a Londres de baixo, e é uma aventura que ele tem lá. Apesar de ter uns elementos de terror, porque o Neil Gaiman, ele tem esse terror nele. Obrigado pelo sinistro, né? É, ele não é um livro de terror, eu que sou medrosa, não fiquei com medo, vocês podem ler. E é um livro muito interessante, muito bem escrito. Toda a estrutura da Londres de baixo é tudo muito bem pensado. Tem muita ligação com Londres, a cidade real. A gente que não mora em Londres e eu não conheço Londres, tá tudo muito bem explicado, sabe? O que não tá explicado no livro tem a nota da tradução, então dá pra ler tranquilo. Uhum. E é tudo fantástico. Os personagens são maravilhosos, os ambientes, as cenas são muito, muito bem feitas. Assim, é maravilhoso. Não tem nada no livro que não faça sentido, sabe? Quando você termina, você entra em êxtase quase, porque não tem nada ruim. Nossa. No livro. Eu não achei nada ruim. Mas se a leitura é leve, dá pra, tipo, sentar e ler uma caralhada de páginas? Dá. Eu acho que o Neil Gaiman, ele tem essa característica. Quase tudo que ele escreve é muito fácil de ler. É muito fluido. Uhum. Mas esse livro, ele é mais leve que O Deus dos Americanos e é mais pesado do que o último que eu recomendei, que é o Entre Mundos. Gente, se eu falar que eu nunca li um livro do Neil Gaiman, vocês acreditam? Eu só li quatro. Sério? Eu espero que eu não seja linchado agora aqui. O Neil Gaiman é um cara muito versátil, né? Já escreveu pra televisão, pra quadrinho, pra livro, pra filme. Tudo, né? Ele é roteirista, ele é produtor. Ele produziu o Stardust, que é baseado num livro que ele mesmo escreveu. Eu li o livro e eu vi o filme. E aí? Eu só vi o filme desse livro. O filme é divertido. Inclusive, o ator principal é o Demolidor. Sério? Eita, sério? Rapaz, o Demolidor que conta, né? É. O menino lá que vai Bondo é o Charlie Cox. Ah, que legal, olha aí. Pois é, é um filme muito divertido e o livro é muito legal. Mas a dica de hoje não é nenhum dos dois. Vocês podem ler, podem assistir. Mas a dica de hoje é Lugar Nenhum, que eu super recomendo. E se você, Thiago, que nunca leu nada, eu acho que é um livro muito bacana pra você começar. Ele tem os elementos do Neil Gaiman, mas ele é leve, ele não assusta. Não, mas eu tava achando interessante o lance de assustar mesmo. E ele é um livro que não é datado. Vocês podem ler, que assim, você não vai ler e pensar, nossa, que história velha. Ele é recente. Tá, e pra finalizar, a gente vai aí com a dica do Matheus, que sempre traz aí loucuras pra você. Ele vai indicar hoje Last Week Tonight. Meu Deus. É o bingo, né? Hoje é o dia do boi. A dica que eu vou dar hoje é de um quadrinho. É uma minissérie da DC Comics que se chama Crise de Identidade, que foi publicada em 2004. E ela foi escrita pelo Brad Meltzer. Ela foi desenhada pelo Hags Morales e colorida pelo Michael Baer. O Brad Meltzer, ele ficou mais conhecido, teve mais notoriedade por causa de um arco da Liga da Justiça que ele escreveu, que é Liga da Justiça da América, e por causa de um arco do Arqueiro Verde chamado A Busca, que também é muito conhecido. A Crise de Identidade, ela é muito boa, cara, é um quadrinho muito bom, mas ele tem umas controvérsias, assim, porque ele tem um negócio chamado retcon, acontece um negócio chamado retcon, que é uma continuidade retroativa, é quando um roteirista insere um acontecimento novo dentro do histórico, né, dentro do cânone de um personagem para justificar aquela situação que ele tá criando ali. Ou seja, você pega uma história nova e você coloca na história do personagem uma coisa que não aconteceu na história original. Como se fosse uma realidade alternativa, sabe? E aí, por causa desses retcons, a personalidade de alguns personagens acabou sendo mudada. Mas indo pra história, assim, a Crise de Identidade é um arco que fala sobre a Liga da Justiça inteira e começa quando a esposa do Homem Elástico é assassinada. Ela é assassinada de um jeito absurdo, assim, absurdo nos dois sentidos. É absurdo de inescrupuloso e é absurdo porque as pessoas não conseguem entender como alguém poderia matar ela daquele jeito, sabe? É de acordo com todos os padrões de tecnologia de segurança máxima que existem nas casas das famílias dos super-heróis, sabe? Que tem a identidade revelada. E aí, por causa desse acontecimento, surge um clima de desconfiança dentro da Liga, eles vão atrás de alguns vilões, e é legal porque a partir daí a gente encontra tanto vilões da Liga quanto vilões do próprio Homem Elástico, e eles começam a refletir assim sobre, ok, pra mim importa se eu sou, por exemplo, pra mim importa se eu sou, quando eu tô sendo Bruce Wayne e quando eu tô sendo o Batman. Se você não conhece o Batman, esse é um spoiler, o Bruce Wayne é o Batman, desculpa. Mas assim, pro Alfred, que tá aqui do meu lado, não importa, sabe? Porque o risco que eu tô correndo, eu tô fazendo ele correr também. Então não importa se eu tô na minha identidade civil ou eu tô como vigilante, como super-herói aqui. Pras pessoas que eu amo, pra minha família, o risco é o mesmo. E trata muito disso. Então tem herói falando sobre parar, tem muita morte, cara, é muito sinistro, porque esse risco, ele vai se tornando cada vez mais real, sabe? Até chegar no nível absurdo, assim. E por causa desse negócio de, a gente é herói, a gente tem um padrão de ética, mas a gente também é ser humano, vai surgindo um clima de atrito ali entre os próprios membros da Liga, sabe? Cara, é muito louco, é muito dramática, é muito pesada, chove o tempo todo, vale muito a pena ler. Ela é bem curtinha, assim, são 7 volumes, e os 7 volumes tem, assim, poucas páginas, não vou lembrar quantas páginas tem cada um, mas tem, em média, umas 35, 40 páginas, mas é muito boa, cara, é muito boa, é muito surpreendente, o tempo todo você fica de queixo caído. E o negócio que eu acho foda na DC é que, assim, o que muita gente fala é que na Marvel são pessoas reais, no mundo real, vivendo situações fantásticas, né, enquanto na DC são deuses vivendo na Terra, em várias terras, só que ao mesmo tempo que eles são deuses, as pessoas que acompanham eles, a família, os amigos, gregos são só seres humanos, sabe? Então, é muito bacana ver essa diferença, assim, que é muito abordado nessa série. Então, fica aí a dica pra vocês, é Crise de Identidade, escrita pelo Brad Meltzer. Então é isso, galera. Essas foram as nossas dicas pra você nessa semana. A gente espera que vocês gostem, porque a gente faz isso de coração, como eu já havia dito no outro cast. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. A gente se vê na semana que vem. Enquanto isso, curte aí, comenta aí o que você achou, se você tem uma dica nova aí pra gente acrescentar, pra gente dar uma procurada. Confere a gente tá nas redes sociais, a gente procura a gente lá no Facebook, www.facebook.com/ccncast. A gente tá lá no Twitter como @ccncast. A gente tem uma playlist lá no Spotify, que é das trilhas que a gente tá usando aqui no CCN Indica, e a gente também tá lá no Google Plus, que você pode encontrar a gente procurando lá por CCNcast. Tchau, gente. Até a próxima. Eu gosto de vocês agora. Podem ser meus fãs. Olá.